Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Lonely boy, your shadow is so sad, and your empty eyes like two sunsets upon the sky. If I talk about you, I do not dislike you. All I want to do is cry. All I really want to do is cry. Lonely face, your words are wrapped in pain, and you walk the streets to find a place to spend tonight. Should I welcome you, or should I disregard you? All I try to do is just in vain. All I try to do is just in vain. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os sons do psicadelismo dos anos 60, o rock progressivo e o krautrock dos anos 70 e muito mais. E começamos o programa desta semana com os Nirvana, não confundir com os Nirvana de Kurt Cobain, mas os Nirvana britânicos, banda formada em 1965, durou até 1971 com um sucesso relativo, mas uma banda muito aplaudida pelos seus pares e também pelos críticos e elementos da indústria. E foi em 1967 que os Nirvana lançaram o disco de estreia, uma obra psicadélica com o título The Story of Simon Simopath, e desse registro escolhemos o tema Lonely Boy. Vamos ficar com outro tema psicadélico de uma banda que, assim de repente, não associamos ao psicadelismo, os Status Quo, banda também britânica, que atingiu um enorme sucesso comercial, especialmente no Reino Unido. Nos Estados Unidos a história essa era diferente, apesar do primeiro single do grupo ter tido algum sucesso do outro lado do Atlântico. A faixa Pictures of Matchstick Men é uma faixa psicadélica, entrou no top 40 nos Estados Unidos e, na verdade, os Status Quo nunca repetiram o feito deste single de estreia, pelo menos nos Estados Unidos. E é esse início de carreira que regressamos, é aquele que nos interessa, de facto, aqui na Floresta Encantada, ao álbum Picturesque Matchstick Cable Messages from the Status Quo, um álbum que saiu em 1968, um disco psicadélico, e onde podemos encontrar esta faixa, Ice in the Sun. São os Status Quo, a início de carreira, quando a banda ainda era associada ao movimento psicadélico de finais dos anos 60. I'm such a little boy, I've lived alone and loved so many more. But when she touches me, I'm on the way, I'm underneath the floor. Like ice in the sun, I melt away. Whenever she comes, I melt away. Down in a chair and read a book as if I couldn't care. But she is in a room and I must look, I see her everywhere. Like ice in the sun, I melt away. Whenever she comes, I melt away. Looks at me and I am weak. Her eyes, they seem as clear as they have before. I cannot think anymore. Like ice in the sun, I melt away. Whenever she comes, I melt away. Like ice in the sun. Primeiro na Floresta Encantada, o Status Quo, ainda em modo psicadélico, antes do grupo seguir em direção a um rock mais clássico e mais duro. Escutámos Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo em 1968. Este é o título do disco. Na verdade, escutámos a faixa Ice in the Sun. Entretanto, os Beatles, o regresso à banda sonora do filme de animação Yellow Submarine, um dos filmes marcantes do psicadelismo de finais dos anos 60. O filme estreou em julho de 1968. O disco saiu em janeiro de 1969. Um álbum que, enfim, ficou muito aquém das vendas da altura dos Beatles. Tinha apenas 4 músicas novas, outras eram repescadas de outros trabalhos dos Beatles, e o lado B tinha, na verdade, a música, a banda sonora criada pelo produtor dos Beatles, George Martin. Mas entre as músicas novas para este registro dos Beatles, que servia então de banda sonora para Yellow Submarine, encontramos, por exemplo, It's All Too Much, uma composição de George Harrison, um tema que na altura passou muito despercebido. No entanto, com o passar dos tempos e com novas gerações a pegarem nas músicas dos Beatles ou a descobrirem o psicadelismo, encontraram aqui uma grande influência, e é notória também a influência desta faixa em bandas mais recentes. É um mantra psicadélico com uma guitarra muito forte e uma composição de George Harrison a ser celebrada hoje então aqui na Floresta Encantada. It's All Too Much, um dos momentos mais psicadélicos em todo o percurso dos Beatles, pelo menos um psicadelismo mais pesado, a rodar hoje na Floresta Encantada. E seguimos com outra banda emblemática britânica deste período, os Moody Blues. Like a dream, woke up too late, wasn't where I should have been. For goodness sake, what's happening to me? Write lightly, yours truly, dear diary. Outside my door, so many people by the score, rushing around so senselessly. They don't notice there's people like me. Write lightly, yours truly, dear diary. So surely they see there's a much better way for them to be. Inside me, yours truly, did I be. Strolled about looking at the shops. Didn't really say anything I liked, so I didn't buy anything. On the way home, I posted a letter. Be quite a nice day. Floresta Encantada, primeiro com os Moody Blues, regressámos até 1969, até ao registro On the Threshold of a Dream, e escutámos Dear Diary dos Moody Blues. Entretanto, estivemos com Simon Dupree and the Big Sound, uma banda formada em 1966, mas que iria evoluir para a banda de rock progressivo Gentle Giant, mas esta banda e os seus músicos têm gravações anteriores aos Gentle Giant. Saiu um disco em 1967, Without Reservations, e desde então também tem saído uma série de coletâneas. Estivemos com uma das canções que saiu como single por parte de Simon Dupree and the Big Sound, faixa Kites, mas aconselhamos a explorarem as coletâneas de Simon Dupree and the Big Sound, também para perceberem aqui a evolução de uma banda primeiro associada ao rock psicadélico, mas que depois fez parte também do movimento de rock progressivo britânico. É aliás uma das bandas mais famosas do rock progressivo britânico, os Gentle Giant. Então, depois de Simon Dupree and the Big Sound, vamos seguir em frente agora com o norte-americano Johnny Rivers, com uma carreira, enfim, muito, muito extensa. Ele que lança discos desde meados dos anos 60 e em 1968 lançou Realization, um dos seus mais famosos trabalhos, e nesse registro podemos encontrar Johnny Rivers a fazer a versão de alguns temas, incluindo este tema Hey Joe, que conheceu também outras versões, como por exemplo a de Jimi Hendrix, Johnny Rivers, e o tema que abre mesmo, Realization, de 1968, do norte-americano Johnny Rivers. Fica para ouvir Hey Joe. Thank you. wish that I could own my dream of love has gone, and I remember when I loved her. Primeiro na Floresta Encantada, Johnny Rivers, em 1968, e com a versão para Hey Joe. E, entretanto, os Zombies, mesmo a início de carreira, escutámos I Remember When I Loved Her para o álbum Begin Here, de 1965. Os Zombies ainda muito longe do som psicadélico da obra-prima Odyssey and Oracle, de 1968. O Begin Here é, na verdade, um registro mais próximo do Rhythm and Blues, com uma série de versões, mas ali pelo meio já vamos percebendo por onde é que a banda britânica poderia ir, e este é um desses exemplos, I Remember When I Loved Her, dos Zombies. E agora chegamos ao momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. O espaço Zuvi Zeva Zappa é aquele em que tentamos uma vez por semana passar sempre músicas de Frank Zappa, e hoje viajamos até 1967, até ao segundo álbum de Frank Zappa, com os Mothers of Invention, o registro Absolutely Free. Vamos recuperar a faixa Brown Shoes Don't Make It, uma espécie de mini ópera rock por parte de Frank Zappa, a ir a muitos sítios ao mesmo tempo, como se tornou depois também apanágio de Zappa ao longo da sua carreira. E neste espaço Zuvi Zeva Zappa já vamos percebendo também um pouco o percurso de Frank Zappa e por onde ia a criatividade deste músico exemplar. Fica então Brown Shoes Don't Make It, mini ópera rock por parte de Frank Zappa, que podemos encontrar em Absolutely Free, o segundo disco de Zappa com os Mothers of Invention, lançado em 1967. Summer, be a loyal plastic robot for a world that doesn't care. Pilot every ugly, shine on your shoes and cut your hair. Be a jerk, go to work. Be a jerk, go to work. Be a jerk, go to work. Be a jerk, go to work. Do your job and do it right. TV tonight. Do you love it? Do you hate it? There it is, the way you made it. Why? Oh, of the city hall mind, the dream of a girl about 13. Off with her clothes and into a bed where she tickles his fancy all night long. His wife's attending an orchid show. Wheel for a week to get him to go. But back in the bed is T.H. Queen. Is rocking and rolling and acting obscene. Baby, baby. Baby, baby. And he loves it, he loves it. It curls up his toes. She bites his fat neck and it lights up his nose. But he cannot be fooled. Oh, City Hall Fred, she's nasty, she's nasty. She digs it in she knows how to nasty. She's a dirty on mine. Corrupted, corroded. Well, she's working today. And then here she gets loaded. If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? Smother my daughter in chocolate syrup. Strap her on again. Oh, baby. Smother that girl in chocolate syrup. Strap her on. Is on the phone. Gotta meet the gurneys and a dozen gray attorneys. TV dinner by the pool. I'm so glad I finished school. We'll be right back. É Frank Zappa na Floresta Encantada, acompanhado pelos seus Mothers of Invention e também pelo amigo Captain Beefheart. O tema Brown Shoes Don't Make It para Absolutely Free, o segundo de Zappa, lançado em 1967. E no mesmo ano saiu o single I See the Rain, tema gravado pelos escoceses da Marmalade. Em estúdio contaram, por exemplo, com a ajuda de Graham Nash dos Hollies, o tema que foi um enorme sucesso comercial nos Países Baixos, mas de resto não chegou a entrar nas tabelas de vendas, especialmente do Reino Unido. Os Marmalade, que se tornaram uma das mais conhecidas bandas britânicas, uma banda escocesa, chegou a entrar no top britânico em 1969, atingindo o topo das tabelas, e foi a primeira vez que isso aconteceu para um grupo escocês. Também teve algum sucesso internacional com a faixa Reflections of My Life, que entrou no top 100 da Billboard, isto em 1970. Vamos ficar então com o single lançado em 1967 por parte dos Marmalade, claro, com aquele travo psicadélico próprio da época, I See the Rain, os escoceses Marmalade, hoje na Floresta Encantada. Beautiful day and left July on the green lawn. The ducks are congregating round and round the lily pond, and the cows have all gone running home to put their goats on. We'll be right back. São os Marmalade em 1967 com o single I See the Rain para esta banda escocesa e hoje a passar na Floresta Encantada. Estamos quase a chegar ao fim do programa de hoje. Para o final fica John Congos, artista natural da África do Sul, depois com um trabalho desenvolvido já no Reino Unido. Ele que foi músico, mas também produtor e engenheiro de som, trabalhou, por exemplo, com Elton John, também fez história ao usar pela primeira vez um sample na faixa He's Gonna Step On You Again, na verdade um loop de bateria de um grupo africano, isto em 1971, na faixa He's Gonna Step On You Again, está aliás no livro dos recordes do Guinness como a primeira música a utilizar um sample. O próprio Johnny Congos, que também foi samplado, por exemplo, pelos Happy Mondays. Vamos ouvir a faixa Tokoloshe Man, um dos temas mais conhecidos de John Congos. Pode ser encontrado, por exemplo, no álbum de 1972, Congos, e saiu como single em 1971. É, aliás, um dos maiores sucessos deste músico e produtor. Tokoloshe Man, a fechar hoje, então, a Floresta Encantada. Este é John Congos em 1971. Man!